chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, porque vergonha é uma palavra com 7 letras, não é? É com 8, que vergonha. 7 a 1 porque são 7 os vereadores de Foz do Iguaçu que arquivaram o pedido de investigação contra o prefeito. 7 notícias que são como gols da Alemanha no nosso lombo, né? E é bom sentar, porque o massacre vai começar. 1... É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pula para a área. Emendado, entrou! Miller da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E os surrealismos da política brasileira, hein? A sessão que varou a madrugada de quinta-feira no Senado foi fantástica, né? Por exemplo, o senador Dario Berger, campeão de ocorrências na justiça no Senado, defendeu o impeachment e disse que ninguém está acima da lei. Fantástico! Fernando Collor discursou sobre o impeachment para seu ex-líder de governo, Renan Calheiros, e são as voltas que a vida dá, né? São as bolas que balançam a nossa rede, e sim, 7 a 1 continua sendo pouco. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E o que dizer da notícia de que entre os 23 escolhidos para o primeiro escalão do governo provisório definitivo de Michel Temer, 7 beneficiaram-se do foro privilegiado para escapar das investigações. E aquela história, né? A Dilma nomeou o Lula, 1, o Temer nomeou 7 citados na Lava Jato, 7. Consegue perceber? 7-1. É o 7-1 de todos os lados, um 7-1 que não acaba nunca, né? Impressionante. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E aí o Michel Temer decide nomear o deputado federal paranaense Ricardo Barros para o Ministério da Saúde, né? E você pergunta, e daí? Bom, e daí que o Ricardo Barros é engenheiro? Nada a ver com a saúde, né? E daí? E daí que a saída do Barros da Câmara Federal abriu espaço para o suplente? E daí? E daí que o suplente é o Osmar Bertoldi, que está preso acusado de agredir a ex-mulher. Mas nada que comova um governo que não tem ministra mulher, né? 4. O procurador atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E como o surrealismo não tem limite em Brasília, tem notícia que mais parece piada, né? Após ver uma montagem nas redes sociais misturando uma foto sua com José Sarney e mostrando como resultado o agora folclórico Valdir Maranhão, o deputado federal Tiririca decidiu raspar o bigode. Pois é. Segundo ele, para não ser confundido com o presidente da Câmara, né? Agora, já pensou se os nossos políticos fossem tão bons assim como os nossos humoristas? É muito pra cabeça, né? 5. De novo, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Aqui na região, o Partido Progressista veiculou nesta semana sua propaganda político-partidária nas emissoras de TV. E uma das propagandas abria com a fala do vereador Viti, de Itaipulândia. E aí você pergunta, e daí? Bom, acontece que ele, né, o nome de batismo é Wilson Ney Serena, esteve entre os 8 dos 9 vereadores presos pelo GAECO suspeitos de desvios de verbas da Câmara. Ok, suspeitos. Mas num momento político tão delicado, a propaganda não pegou bem, né? Seis. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! Aqui em Foz, quando você acha que a zoeira já tem limites... Não, claro que não tem, né? A zorra segue ilimitada. E a bagunça é tão grande que eu tenho até que resumir, né? Porque na semana em que o prefeito nomeou a ex-mulher de seu advogado na Operação Pecúlio como secretária de assistência social, teve até filho de vereador com caminhonete roubada. Pô, aí é sacanagem, né? Para tudo que eu quero descer. Sete! Olha a descida, o chutão entrou! Sete, Brasil zero. E o rei vem aí, rei Roberto Carlos para show em Foz do Iguaçu no mês que vem. E se você teve a honra de ser batizado com o nome Roberto Carlos em alusão ao rei, ó, olho vivo, é bom ficar esperto, porque a Vossa Majestade processou nesta semana o corretor imobiliário Roberto Carlos Vieira, de 55 anos, residente em Vila Velha, no Espírito Santo, porque o corretor é dono de uma imobiliária chamada Roberto Carlos, uma imobiliária com seu próprio nome. Mas o rei não gostou e entrou com uma ação na justiça para impedir o uso da marca, né? O que eu vou falar sobre isso? Detalhe, não é a primeira vez, hein? Já pintamos o set, agora vamos ao Gol do Brasil! Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo! E numa semana em que não tivemos muito para onde correr, né, não podemos deixar de destacar novamente a instrução normativa do Ministério da Agricultura que liberou, aleluia, que nós aqui, moradores da fronteira, possamos ir à Argentina e voltar com uns potinhos de doce de leite, uns salames, uns queijos, umas azeitonas, enfim, sem correr o risco de que os produtos sejam apreendidos. Claro que os produtos precisam ter rótulos e carimbos que confirmem sua inspeção pelo Serviço Sanitário Argentino. Existem também limites, né, limites de quantidades para evitar que o consumo pessoal acabe virando muamba, mas a pergunta principal é por que que demorou tanto, né? De qualquer forma, parabéns aos envolvidos nessa instrução, né? Muito obrigado, nosso bom paladar certamente agradece. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 14 de maio de 2016, agradecendo a sua companhia, a sua participação, a sua...